chora, não se espante. O meu riso e o meu choro não tem planos. Eu cantava o amor, o desengane, a tristeza infinita dos amantes. Don Quixote liberto de Cervantes, descobri que os moinhos são reais. Entre feras, corujas e chacais, viro pedra no meio do caminho, viro rosa, vereda de espinho, incendeio esses tempos glaciais. Respeito do

só mergulhei no mar azul, no vento arruei, e eu quis ser o sol. Que eu sou eu e sou fulano, sou cicrano, sou você. Quero entrar pela janela dos olhos de quem não vê. Que eu sou eu e sou fulano, sou cicrano, sou você. Eu sou você, sustenta esse coro. Eu sou você. Chovendo, eu sou você. A poeira levanta, eu sou você. Olha um sopro na rua, eu sou você. A poeira levanta, eu sou você. O sustenta a pisada, eu sou você. Tá no pé da garganta, eu sou você. Eu sou você. Eu sou você. Eu sou você. Eu sou você. Eu sou você. Estende esse coro. Eu sou você. Eu sou você. Centro do céu.